sem seguranças do lado. Nada me assusta, eu me sinto abençoado. Estrago toda a festa, sempre sou observado. Jura que esse é o seu melhor, é que eu não tô impressionado. PayPal, dígitos aumentam mais. Eu quero zerar esse jogo com todos os finais. Eu tô apodrecendo, vou morrer se continuar. É o segundo e último pulmão antes de desligar. Sumi com um por um, tá avisado, não é um teste. Se fuder com a minha gangue, sua boca enche de verme. Amigos do outro lado, eles vão te levar pra lá. Eu não largo esse machado até você não respirar. Eu faço magia negra. Aos poucos, cadê tu? Virou comida pra corpo. Não para até sobrar nenhum. Eles gritando meu nome, mas a terra abafa a voz. Descobrindo o pior jeito, que aqui não tem herói. Jura que esse é o seu melhor, é que